essência, esperança, fé redobrada em balde. Tudo que há de próspero, coloco rápido na mala. Noite na praia, me encontro só. Andorinhas que posam em minha pele como lençol. O sol nasce, muitos ignoram. É como se não brilhasse, não houvesse pulsação em fases. Respiramos, mas será que muitos vivem? Então adeus à vida, e ela sempre desidem. Idem soa, eco em mente. Mas será que é evidente, melhor, coerente? Rente a verdade sem pautas criadas, pelutado no asfalto, calçada. Não entregue de mão beijada, dignidade. Cada esquina é coisa rara, cara. Falhas existem, existirão. Mas qual é a prioridade no seu coração, irmão? Deprimente não, conteúdo íntegro, ímpeto, por vitória sempre, como ação e reação entre nós evidente. Ser mais que ontem, a cada raio que brilhar e cada passo que se dá, existência por lutar, soberano nós sabemos que existe. Mas querer ser mais que ele é morte e suicídio, sem revide, evite o motivo de fases. Faça com a que esquiva, seja audácia contra facas como areias do mar. Seja o perdão e os nossos sonhos transbordem exaltação.